Cara Futebol Podcast. Tá entrando lá de cara pro gol. São 8 horas e 10 minutos. Vamos ao giro dos destaques. Fluminense apresenta Vanderlei Luxemburgo. Quem diria, hein? Sócio do Flamengo. Já é a segunda passagem dele, hein? Agora comandando o tricolor carioca. E na primeira entrevista já manda: quero bater no Fla. Luxemburgo chega ao Flu e diz: sou profissional. E aí, vamos ver até quando vai esse profissionalismo dele. É, cara, você sabe como é que é o profissionalismo do Vanderlei, né? Sabe como é que é. Em campo ele começa bem, aí daqui a pouco ele já começa a fazer panela dentro do próprio elenco. E detalhe, aqui a contratação dele veio mais como pedido do Celso Barros, presidente da patrocinadora. O pessoal da diretoria do Fluminense queria Ney Franco, então Ney Luxemburgo já chega já na berlinda já praticamente, né? Não, e tá tão na merda que ele vai quanto é que ele recebeu no Grêmio? Ele recebeu 700 mil. Quanto é que ele vai receber no Fluminense? Vai receber 300 mil. E aí? Chupa essa manga. É meio complicado, essa conta não vai fechar. E aí o Fluminense ainda tá devendo R$1 milhão pro Abel Braga. É, agora vamos falar do co-irmão, do Botafogo, melhor time do Rio de Janeiro, terceiro lugar do brasileiro. Por enquanto, né? O presidente lá, com salários atrasados, o presidente do Botafogo elogia a atitude dos jogadores, chama de responsáveis. Júlio César garante que o partido contra o Flamengo ficou pra trás, foco no futuro. E só pensa em pegar o Vitória. Vamos ver, né, se o Botafogo de relanche aí. Deu. Com a Vitória nas mãos até o último minuto. Deixou escapar aí a Vitória que levaria o time na liderança. Como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além. Mas vamos combinar, hein? Vamos combinar que o Botafogo não jogou absolutamente nada no segundo tempo, hein? O Flamengo não jogou nada no primeiro tempo, o Botafogo não jogou nada no segundo. E aí acabou que ficou igual. E o Flamengo, hein? Que festa! Como diria Milton Neide, que beleza! Festa, fogões, banda de paraquedista, cachorro adestrado, a comemoração sem tamanho depois do gol de empate. Na verdade, a gente ganhou de 3-1, né? Ah, mas foi impedimento, tava impedido, tava lá. Ah, tá bom, 2-1 então. 2-1. Já lá o Felipe já reclamando que o Flamengo não tem uma sede, toda hora vai, muda de jogo pra jogo, não tá, agora vai, volta a lamentar pelo Fla itinerante. E o Elias, né? Grande Cirilo, teve que fazer 3 gols pra valer 1. Cara do Cirilo mesmo, né? Revela a ligação do Thiaguinho, após pedir música no Fantástico. E planeja marcar 3 gols legais. Quem diria? Elias, pô, fedendo cara, a peixe aí, na no moral, esporte, solução do Flamengo. Aí, na moral, Elias vai fazer 3 gols? Pô, cara, eu compro 5 camisas oficiais da Adidas se o Elias fizer 3 gols. Elias, quem é Elias? Ah, cara, analisando, né, o time atual do Flamengo, o Elias tem sido o cara que vem apresentando uma regularidade, né, em todas as apresentações do Flamengo, né? O Flamengo não é um time bom, né? Tem um elenco assim razoável, né? Razoável para baixo, né? Não tem um destaque, mas só que o Elias ele tá sendo bem regular, né? Ele tá através dessa regularidade que o Mano tá construindo esse elenco, né? Mas o Mano não tá contando é com uma coisa fundamental, né? O elenco, além de ser fraco, né? O Bandeira não deu nenhum sinal de que vai ter reforço para esse segundo semestre. O Bandeira deu uma bandeira mesmo, né? É, Bandeira bandeirou ali, Bandeira falaram vermelha. Falaram que ia fazer acontecer, ia trazer não sei quem, não sei o que lá, e até agora não tem o camisa 10, e vamos... Aí o Mano diz que é cedo pro André Santos estrear. Pô, o cara ficou 2 meses sem jogar e tá dizendo que é cedo, pô. E vamos concordar que Oswaldo de Oliveira foi a mãe também, né? Oswaldo de Oliveira foi a mãe, porque... Ajudou. Com 8 minutos de segundo tempo, o cara tirou Vitinho, um jogador que era a válvula de escape, botou Renato no marca, Renato no cria, Renato joga de terno, entra em campo, sai de smoking branco sem se sujar. Meu amigo, é complicado. O que o Antônio Carlos foi fazer no jogo? Ele entrou em campo e o gol foi de falha da zaga. O que o Antônio Carlos foi fazer ali, cara? Então... Antônio Carlos, o Gabriel não tava jogando direitinho, o Gabriel tava marcando o meio time do Flamengo. Tirou o Gabriel, desmontou o esquema tático do Oswaldo, cara. Subindo a colina aqui, poupado, fora do coletivo, Juninho não enfrenta o Goiás na quinta. O grande reforço do Vasco, Juninho, 38 anos, é a solução pro time escapar de vez do rebaixamento. E tem aí, detalhe, hein? Chegou, hein? Chegou careca, hein? E detalhe, o Vasco agora contratou um novo reforço, o Willy. O Willy é apresentado e não esconde o sonho de estender a permanência. O Willy, será que... Quem é o Willy? É a baleia? É, chegou aqui. Chegou com a família toda. Caraca. Quem é o Willy? O time que tem o Willy vai ganhar de quem? Vai ganhar só daquele moleque lá que... Vai ganhar de vendo quem? Aquela baleia Willy. Lá. E tá aqui, ó. Ponto a favor, Sandro Silva espera reeditar dupla com Guinha Azul. Não sei se é ponto a favor dos adversários. Entendeu? Cara, eu só sei que Sandro Silva e Guinha Azul com certeza vão ter muitos pontos em jogo. Muitos pontos nas pernas dos jogadores, dos adversários. Porque o Sandro Silva já é um jagunço nato. O Guinha Azul nem se fala. Guinha Azul, açougueiro de Juan Pedro Caballero, interior de Paraguai. Açougueiro e virou jogador do futebol. Ele parece um nazista, ele. Na verdade, ele tem aquela cara daqueles leões de chácara que ficam na porta de baile funk e olha pra você. Não, você não vai entrar, não. Pô, dá medo. O Guinha Azul dá medo. O Guinha Azul, acho que só a respiração dele, o jogador já sente, já se joga no chão. O cara dá medo. Ele tem uma presença... Ele parece um carrasco. Ele parece o inimigo do Van Damme naqueles filmes dos anos 90, sabe? Oh. Maluco que entra pra bater pra caramba no Van Damme e depois ele acaba apanhando. E tá aqui, ó. Volta por cima. Rafael Marques completa tríplice coroa em clássico. Após o longo jejum no início do clube, o atacante balançou a rede de Vasco, Fluminense e Flamengo e virou o único do elenco a alcançar o feito. Quem diria? Pluft, plaft, zoom. Rafael Marques vai fazer mais um. É. Mas quem é Rafael Marques, hein? Renegado. O cara ficou 20 rodadas ano Fala passado pra sem mim. Fazer um gol. Esse ano já meteu gol do título, já fez gol em todos os clássicos. Fala pra mim, quem é Rafael Marques? Rafael Marques, uma coisa eu tenho certeza que ele não é atacante. Isso já tá mais provado. Jogador, né? Jogador ele de futebol. Ele joga no meio, ele é um cara esforçado. Rafael Marques é um bom pai, Rafael Marques é um bom filho. Entendeu? Ele é um bom colega ali no grupo ali, mas jogador de futebol, cara, ele nem corre, mas tá fazendo gol, né? Entendeu? Cara, tem uma cara de porteiro do caramba, pô. Ele parece que é primo do Amicader, sei lá, ele é meio... Rafael Marques. Eu só sei que o gol do Botafogo foi 99% do Seedorf. O Seedorf é um grande, mano. Seedorf, porra. O Seedorf, ele joga com a batuta debaixo do braço. O Seedorf é um maestro. Cara, eu tenho que tirar o chapéu pra esse negão. Ninguém consegue tirar a bola desse cara. Impressionante isso, cara. O cara tem uma disposição. Quantos anos ele tem? 37? 37 anos com um fôlego de 18. Ele parece um cavalo. Isso aí é por sua conta. Ele é um monstro. O cara tem dinheiro, tem fama, tem talento e ainda é humilde. Entendeu? Que falar do Seedorf, já foi campeão de tudo. E o cara come a grama. O Brasil, aí tu vê Vitinho, aí você vê Rafael Marques. Pô, o que ele deve pensar quando ele pega a bola, olha pro lado, tem Rafael Marques. Olha pro outro, tem Vitinho. Olha de novo, Marcelo Matos. Porra, Seedorf entrou no, uma furada, mas tá fazendo a diferença. É o principal jogador do Botafogo desde o ano passado. Ele, o goleiro Jefferson, que é o Jefferson, eu nem falo que é onipresente, né? Vamos ver, né? A esperança é que ele possa, contra o Vitória, agora quinta-feira, decidir mais uma vez. Vitória que... Falando em Vitória, hein? André Lima. André que Lima. O que aconteceu com o André Lima, hein? Tá aqui, ó, com o joelho todo enfaixado. Entendeu? Tá lamentando a lesão e falou que vai pagar a dívida. Quem é a estrela do Vitória hoje? Max Biancucci, primo diria? Do Messi. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Uma coisa é certa, só nesse mês ele fez mais gol que o Messi. O Messi não jogou ainda, né? Porra. O ataque do Vitória, Max Biancucci e André Lima. Nem o mais fervoroso torcedor do Vitória ia esperar que poderia dar alguma coisa. E o técnico Caio Júnior. Caio Júnior é assim, começa bem, entendeu? O time fica lá em cima, entendeu? Começa a empolgar, mas aí quando chega na metade do primeiro turno, já desce direto. Aí troca de técnico, aí tem crise, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Caio Júnior, vamos ver se ele cai. Caio Júnior ele consegue implantar um pensamento tático muito consistente no time, mas essa aplicação não dura para sempre, né? Ele não parece que isso nos times que ele treinou, né? Tanto no Flamengo, no Botafogo, no Goiás. O time, ele começa realmente, né? Ele começa com aquela empolgação, começa com aquela aplicação tática, mas ele não consegue dar consistência para esse time continuar nessa pegada. E aí o time começa a cair de rendimento, né? Então a questão do Vitória é o cavalo paraguaio da vez, né? É, mas eu acho que o Vitória tá bem armado pelo Caio Júnior e vai fazer uma fumaça aí contra o Botafogo, né? Mas como todos os times, né? Como todos os times do Caio Júnior são bem armados, né? Mas no fundo eles acabam se amedrontando, né? Com o passar do tempo. Eu fico olhando aqui pro presidente do Botafogo, cara de pau. O cara tá com 2 meses de salário atrasado, o cara não pagou a premiação do Carioca, o time tá lutando dentro de campo, o time não se concentra, o time tá ganhando jogos, tá em terceiro colocado no brasileiro. Eu acho que do jeito que o Botafogo é supersticioso, vai manter até o final do ano. Tá dando certo? Vai pagar pra quê? Vai botar o salário em dia, o Botafogo vai cair de produção. Então, Sossô Maurício, continua assim, entendeu? É, o presidente do Botafogo, ele, apesar de ser uma figura emblemática, né? Ele um cara que se dá bem com todo mundo, um cara que é bem visto por todos. Ele pisou na bola agora lindamente, né? Então, só queria fazer uma correção aqui, que eu falei que o Messi não tinha feito gol. O Messi fez gol, sim. É, fez hoje um gol lá com o time polonês lá que... É, ele fez o gol contra o Sarrafo. Lechia Gdansk. Eu não vi o jogo, não. Tu viu? Eu vi o jogo fraco, entendeu? Uma pelada internacional. E o Messi apenas um lampejo também. Até minha avó faria o gol, entendeu? Empatou o jogo. E o Neymar entrou faltando 10 minutos. Ciscou pra lá, ciscou pra cá, os caras desceram o sarrafo nele, o Neymar não conseguiu ficar em pé, e eu não sei não, cara. Vamos ver até quanto tempo vai durar o Neymar, né? É, divulgada, o Filipão hoje divulgou a lista dos 20 convocados que vai enfrentar a Suíça, amistoso contra a Suíça. Teve não, mano, a única novidade foi a convocação do lateral Maxwell, do Paris Saint-Germain. Já foi convocado uma vez, não já? É, só o Diego Cavalieri que, depois daquela foto polêmica lá do título lá, deu problema no casamento dele, ele voltou a falhar, ficou de fora da lista. É, e a mulher também tirou a foto igualzinha a ele, né? É, complicado. Entendeu? Complicado. E a torcida do Fluminense... adorou. Mas é isso aí, giro do destaque aqui do futebol brasileiro. Então amanhã tem mais uma rodada no campeonato. Vamos ver os jogos então. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Fluminense. Se o Fluminense realmente vai se recuperar depois da demissão do Abel. Eu acho meio difícil, porque era pra ter mantido o Abel, que o Vanderlei Luxemburgo já tá ultrapassado. Muito tempo não ganha nada. que amanhã tem a 10ª rodada. No Maracanã, às 7 frente ao Cruzeiro. No Independência tem Atlético Mineiro de Ressaca contra o Atlético Paranaense, o confronto dos Atléticos. No Canindé, a Portuguesa de técnico novo enfrenta o Criciúma. Coritiba e Ponte Preta no Couto Pereira. Corinthians e Grêmio, jogo importante no Pacaembu. O Bahia vai pegar o Flamengo na Fonte Nova. Vamos ver se o Flamengo consegue aí dar uma respirada. Internacional e Santos. Era para ter acontecido, mas foi adiado, porque o Santos vai disputar um amistoso contra a Taça Juan Gamper, sexta-feira, contra o Barcelona. Náutico e São Paulo também foi adiado, que o São Paulo foi lá ganhar um dinheiro na Europa, lá na Copa Audi. E... Só abrindo um parêntese aqui sobre o São Paulo, né? Você viu o que o Fabrício falou? Que Ney Franco, ele detesta Ney Franco. É, foi presente de aniversário o Ney Franco ter saído. Porra, mas também Ney Franco já tava já campeão sul-americano no São Paulo, já era contestado. E quinta-feira, 7h30 da noite, tem um jogão de bola no Maracanã. Botafogo e Vitória, jogo entre o terceiro colocado e o sexto colocado, aquele famoso jogo de 6 pontos. Vamos fazer um bolão? Vamos lá, Fluminense e Cruzeiro. Vamos lá, deixa eu abrir aqui os jogos. Vamos abrir aqui os jogos. Fluminense e Cruzeiro, estreia do Vanderlei, Cruzeiro embalado, líder do Campeonato Brasileiro. E aí, palpite? Cara, 2x0 Cruzeiro. Pra mim, 1x0 Fluminense chorado aos 47 do segundo tempo. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O time do Atlético Paranaense é uma baba, mas o Atlético Mineiro tá de ressaca, vai ficar até dezembro de ressaca. É dezembro de ressaca, né? Não sei, nem, cara. Atlético, nem o Corinthians ano passado. O Atlético Paranaense tá em 16º. É, vou botar aí 1x1. 1x1. Empate. Deixa eu dar meu palpite. Meu palpite é 2x0 Atlético Mineiro. Beleza. E agora vamos lá. Canindé, 7h30 da noite na quarta-feira. Quem é os guerreiros que vai assistir esse jogo no estádio? Portuguesa e Criciúma. É, são os 547 torcedores da Portuguesa, né? Baba lá sempre, do... firme e forte. A baba do boi cansado. Criciúma com Wellington Paulista. De ataque, e a Portuguesa. Portuguesa é Portuguesa, né? Portuguesa vai ali na. É, vai ali na esquina e volta. Não troca de roupa. Mas como tá de técnico novo, tem aquela empolgação. Pá. Apesar do Criciúma ser um time tecnicamente melhor do que a Portuguesa, mas bota aí. 2x1 Portuguesa. 2x1 Portuguesa? Eu acho que isso é jogo pra 0x0. 0x0 cai bem nesse. Nesse resultado aí, porque a Portuguesa em casa tá em último na tabela, mas não tem grandes expectativas nesse campeonato não, então pra mim é 0x0, não consegue fazer nem gol em casa. E no Couto Pereira, 9h da noite, na quarta-feira também tem Coritiba e Ponte Preta. Coritiba com Alex voando, metendo um gol de falta, de perna direita. Isso é 3x0 Coritiba, pô. Terei 3x0 Coritiba. Eu não sei não, cara. A macaca, ela costuma aprontar. A macaca não tá com nada. Não sei. Vou botar aí... Vou botar 2x2. 2x2. Coritiba vai perder ponto dentro de casa. 2x2. 2x2. Então, 3x0 você, Coritiba? 3x0 Coritiba. Ah, então, no Pacaembu, Corinthians e Grêmio. Aí Corinthians... tá feio, aí ficou feio. Corinthians e Grêmio, no Pacaembu, jogo da televisão. Vou botar aí, ó, 2x0 Corinthians. 2x0 Corinthians? Eu já acho que fica 2x1. Acho que o Grêmio ainda consegue fazer um golzinho. Esse time do Grêmio ainda não me convenceu, cara. É um time bom, é um time bom. Ah, não gosto daquele Kleber. Aquele Kleber é um trombador nato, só arruma. Mas você sabe que... Dida, mão de quiabo. É só cruzar a bola pro Barcos, né? Ih, esse Barcos aí tá furado. Desde que for pro Grêmio, até agora não fez nada. Bahia e Flamengo, jogo da massa. É outro jogo da televisão. Ah, da Rede Globo, Globo. É, são dois jogos na televisão, né? Corinthians e Flamengo, né? Muita coincidência, né? Da maior manipuladora do Brasil, Rede Globo. As maiores torcidas, né? É, pô. Bahia e Flamengo. Bahia e Flamengo? Cara, é complicado até fazer um palpite. porque eu não sei como é qual o Flamengo que vai entrar em campo, se é o Flamengo do primeiro tempo do Botafogo ou o Flamengo do segundo tempo. Ou se for o Flamengo do segundo tempo, vou botar 2-1 Flamengo. Se for do primeiro tempo, é 2-1 Bahia. Se for o primeiro tempo... ou é 2-0 Bahia. Se for o Flamengo do primeiro tempo, 1-0 Bahia, gol de Fael. Cabeça. Caraca, Fael, aí é humilhação, cara. Mas vou botar aí 2-1 Flamengo. Só se fosse do Souza. Vou botar aí 2-1 no Flamengo, um gol do Elias, que agora deve estar já iluminado. Mas ele não tá de bunda pra lua, tá com a lua dentro da bunda. Quem tá com a lua dentro da bunda deve ser o Hulk, né? Gol do Elias, porra, a lua cheia. Gol do Elias e Marcelo Moreno, com o Fael descontando pro Bahia. Ainda tô prevendo já. Vou votar também no Flamengo 2-1 no Bahia. Inter Santos, não vou dar palpite, que foi adiado. Náutico São Paulo também. Não vou falar também nada que foi adiado. É. Botafogo e Vitória, jogo da quinta-feira, 7h30 no Maracanã. 2-0 Fogão. Maracanã lotado de espaço vazio. 2-0 Fogão, pode anotar aí. Cara, eu não sei. Um jogo perigoso. Botafogo costuma complicar, mas acho que 1-0 pro Botafogo tá de bom tamanho. Entendeu? Ressaltando que o time do Vitória é um time bem armado pelo Caio Júnior. Time perigoso, gosta de sair no contra-ataque. Se Max Biancucci aí tá desandou a fazer gol, mas acho que dá pra 1-0. Desandou não, aprendeu, né? Acho que 1-0. Botafogo tá de bom tamanho. E vamos pro... 1-0 Vitinho, 1-0 Seedorf. Não, vai ser gol de Lodeiro, que não faz gol há 2 meses e vai desencantar na quinta-feira. Teve oportunidade de fazer anteontem, né? Mas aí ele... prefiro jogar lá na Museu do Índio. O Lodeiro, ele deixou futebol na Copa das Confederações, né? Até agora ele não retornou, entendeu? Falta ele se apresentar ainda. E na quinta-feira também, às 9h da noite, no Serra Dourada, Goiás e Vasco. Ah, o Vasco perde, não sei de quanto, mas perde. É, o Juninho Pernambucano não joga, então o Vasco perde, né? E o Juninho Pernambucano não, jogando é uma coisa, o Vasco é uma coisa, e ele não jogando, o Vasco é outra. Então... vou botar aí Goiás 3-1. 3-1 pro Goiás, com gol do Gordinho. Gol do Gordinho, qual é o nome daquele gordinho? Eu esqueci o nome daquele gordinho. Caraca, ele jogou no Inter, cara. Pô, ele é bem gordinho mesmo, o cara é quase o Cabanha. Walter. Grande Walter, terror da churrascaria. É isso aí, vamos ver agora. O palpite já foi. Ah, o meu palpite pro Goiás e Vasco é 2-0 Goiás. Um golzinho desse Walter aí. Então, já foi selado já os prognósticos. Vamos ver agora. Tá gravado, hein? Tá gravado. É, vamos ver agora o que vai suceder a rodada. Na semana que vem a gente vai ver o que vai acontecer. E lembrando que até domingo mais técnicos vão cair. Isso aí é certo. Brasileiro já 10 rodadas, 10 técnicos já foram pro saco. E até domingo, depois dessas duas rodadas aí de quarta e de domingo, do final de semana, com certeza vai cair mais gente. Vai fazer bolão de quem vai cair também? Cara, eu acho que se o... apesar que o Paulo Antuori tá de licença. Então, acho que agora... técnico do Náutico já caiu? Não, ganhou sobrevida, pô. Ganhou de 3-0 do Inter na última rodada. Deu um... tava mas com... o Náutico não vai jogar essa rodada, não. Vai jogar... É, pelo menos, né? Ele escapa de cair agora. Vamos ver se no final de semana... porque tá no zip. O saco dele já tá no zip, já. Pronto pra... já tá esperando já. Entendeu? Vamos ver. Tá quase já esperando a remoção, né? É. É isso aí. Rapaziada, encerrando aí nosso primeiro programa do De Cara Pro Gol. Um oferecimento especial para Casa da Bronha. A Casa da Bronha é a família. Deixa para lá. São exatamente é piada interna. 8 horas e 35 minutos. Encerrando aqui por aqui, diretamente do Valverde, Nova Iguaçu. Mesquita também. Porra. É isso aí, tamo junto aí. Vamos aguardar aí a próxima, próximo contato, pra gente poder conferir direitinho como é que foi essa rodada, se alguém caiu, como é que tá aí, se o Botafogo conseguiu recuperar a liderança, se o Botafogo conseguiu se manter lá em cima, se o Flamengo conseguiu se recuperar de vez, se o Vasco vai confirmar que tá indo pro caminho certo e se o Vanderlei Luxemburgo vai realmente dar algum resultado pro Fluminense, né? Acho meio difícil, mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto e foi bom. Hoje, valeu, valeu. Valeu, até a próxima. Valeu.